coleção de bebidas do supermercado. Eu comprando tequila, você do meu lado. Te ofereço uma dose com cara de safado. Você diz que aceita um sorriso acanhado. No alto-falante rolando hip hop, era a noite perfeita. Tequila, sex, rock. Passamos no caixa bastante apressados. Roupa sem camisinha, não tem ponto marcado. Me dá mais barata, pois só tem uns trocados. Saímos correndo com os nervos trincados. No rádio do carro, tocando esse toque. Era a noite perfeita. Tequila, sex, rock. Ficando pelado, pulando em cima da mina. Tava todo suado, ela por baixo ou por cima. Fazendo de tudo, não tinha rotina. No vídeo cassete, no show do Woodstock. Era a noite perfeita. Tequila, sex, rock. Passei a seu lado, garrafas vazias e o pau esfolado. O que era tesão virou tédio ao quadrado. Sal, limão, ciúme exagerado. Na televisão, passando Zizi Posse, já era a noite perfeita. Tequila, sex, rock. Tequila, sex, rock. Passamos no caixa bastante apressados. Roupa sem camisinha, não tem ponto marcado. Me dá mais barata, só tem uns trocados. Saímos correndo com os nervos trincados. No rádio do carro, tocando esse toque. Era a noite perfeita. Tequila, sex, rock.